Fala galera, estamos começando mais um DMX. Eu sou o Evandro e aqui comigo temos o Zwaist. Começou de mim e eu não sei o que falar. Sirvire. Eu acabei de achar uma conta aqui que vencia hoje. Fudeu. Bosta. Helbolha. Eu não indico fazer conta. Godoka. Me pula, eu tô no Tinder. Eu não indico dar match no Godoka no Tinder. E temos um convidado aqui hoje, Marcel Trindade. Sou eu. Eu não me indico pra ninguém também. Não me indico. Então, galera, depois de fazer tantos podcasts de indicações, a gente vai fazer o. Vamos pro lado contrário agora. A gente vai indicar. A gente vai desindicar coisas que vocês não devem ler, assistir, ver. Essas coisas. Essas coisas. É que na real, assistindo essas coisas, vocês já acertaram. É que na real. Naquele podcast de leitura de comentários, alguém deu a ideia desse tema e aí, tipo. Não sei se foi o Godoka que pilhou bastante. Mas alguém comentou esse tema? Acho que a gente cagou. Não, porque... acho que alguém deu a ideia da gente fazer esse tema, assim, de indicar coisas ruins. Assim. Foi o Godoka mesmo, acho. Ah, bom. Uhum. Tá bom. Então não precisa dar crédito. E é isso aí, gente. Não indica o Super Amixos. Vamos começar logo essa porra aí. Deixa o louco nos errado. What is love? Baby, don't hurt me. Don't hurt me no more. Começar aqui, vou seguir a ordem do Discord aqui. Godoka, o que tu não indica? Deixa eu ver minha lista. Radiohead. Não, saiu hoje. Saiu Radiohead, eu indico pra todo mundo. Em dias felizes. Em dias tristes eu não indico, não. Eu fiz o post hoje, inclusive. Star Wars, não fiz hoje, né? Ele saiu hoje, o Batalhão Perdido, né? Que é um. Todo quadrinho de Star Wars, pra mim, eu compro com os dois pés atrás, mas eu acabo comprando se tem o Vader na capa, porque eu compro qualquer merda com o Vader na capa. Porque é o Vader, né? Tipo, é Esquadrão Perdido, né? Esquadrão Perdido, cara, e nada se salva ali, sabe? Tirando aquela imagem que eu postei do Vader, e ela é de corpo inteiro, ele andando assim. Tipo, o cara desenhou ele numa posição muito dura e o capacete muito apertado. Tá parecendo quando você tá extremamente bêbado e tem que parecer sóbrio diante dos outros. Você tá meio durão, assim, você tá Beleza? Tá tendo derrame, né, então. Uhum. É isso, cara. Quadrinhos de Star Wars. Vai sair em breve um post de um quadrinho de Star Wars excelente que eu achei. Apagar. Mas ainda tá na proporção de dois bostas pra um bom. Pode falar qual é, porque quando sair esse podcast já vai ter saído esse post também. Deixa eu ver se eu lembro o nome de cor. Clamor das Sombras, o Clamor das Sombras. É muito bom, viu? Tu tá subestimando essa coisa aí, Godoka. É muito mais bosta pra um bom, hein, cara. É muito mais. Então, eu não vou comprar, né? Vou comprar do Darth Maul quando sair, mas. Não tô animado, não. Cara, tipo, isso é top. É isso, fiquem longe, quadrinhos do Star Wars, a não ser que sejam os antigos. Eu comprei uma edição capa dura aí da versão em quadrinhos do Império Contra-Ataca. Recolorizado, bonitão, assim, sabe? É o quadrinho dos anos 80 mesmo, sabe? Os da Marvel. Os da Marvel. Foda, bem legal, bem Pensa, divertido mas mesmo. Mas esse de agora também são da Marvel, não são? São da Disney. Todos os destroços da Marvel. Falando em quadrinho de Star Wars, vocês já perceberam que a trilogia, entre aspas, nova, todo mundo ama ela em quadrinhos e até chega em filme? Todo mundo que vê essa porra na banca compra como se fosse a melhor coisa do mundo. É uma bosta, o roteiro é o mesmo, caceta. Eu compro sabendo que é ruim. Assim, Todo mundo tem um disco, mas ninguém gosta, ninguém ouvia e tal, tipo... Uhum. Só pra ficar bonito, né, assim, no Eu lembro do Caio Oliveira, que fez um quadrinho mostrando o fã de Neil Gaiman, e tava escrito assim na prateleira: todos os exemplares de Sandman, não leu nenhum. É tipo assim, sua mãe, sua avó, sua tia, elas compram aquele conjunto que vem três galinhas, que elas colocam em cima da mesa, assim, da cozinha, né? Um pinguim em cima da geladeira. A gente é idiota, a gente compra gibi de capa dura. Uhum. Você não gosta, mas fica lá bonito na prateleira. Que o diga o Saga da Fênix Negra, da Panini, agora, de 70 contos. Que o diga o... Eu esqueci o nome do cara agora, meu Deus do céu. O sommelier de lombada? O sommelier de lombada. Oliver Queen? Oliver Queen. Eu já não me lembro o nome, só vinha Arrow na cabeça. Nossa, aí você mata o cara. Aí vai ter já aproveito pra falar, né? Vou interromper. Cara, como Arrow tá uma merda, velho. Puta que pariu, eu não aguento mais, cara. Comecei. Cara, a primeira temporada de Arrow, tipo, os primeiros três episódios eram. Tinham cenas do. Eu vou descrever a cena pra ficar melhor, tá? Era um quarto a meia luz, um quarto de mansão. Cortinas ao vento, sem camisa, de um sonho que, na verdade, era um flashback. O cara tem os sonhos mais literais da face da Terra, tá ligado? Ou seja, era uma capa desses romances de banca, que é um gif de um romance de banca, né, no caso. Parece um clipe dos anos 80. Era um clipe do Richie, set. Tá ligado? Do cara do Menina Veneno, aquele, sabe? Cacete, o Marcel tá on fire, cara. Mas, ô velho, a primeira temporada de Arrow, tipo, tu pega ela pra assistir hoje em dia e ela é terrível, assim. Mas na época não foi ruim, cara, senão eles não teriam renovado. Tá? Pra mim, o primeiro episódio foi tão ruim que eu parei nem na metade, foi no começo. Calma, Mara. Eu não tô dizendo que é assim. Não, me solta. Meu Deus do céu, que bom. Sai. Olha aqui, ó, que senão eu vou ser expulso do podcast, hein? Força vindo daí, ó. Não faça isso comigo. Vai me jogar na fazenda, não. Mas perto... Cara, eu tenho que botar esse demônio pra fora, cara. Perto da terceira e da quarta temporada, a primeira temporada é linda, velho. E dizem que a quarta temporada é ótima, né? Não, a quarta temporada ela tá cozinhando, velho. Mas assim, ó, os caras tão tentando chamar o público, assim, pra continuar assistindo. Vamos botar um monte de vigilante novo. Vamos botar o vigilante. Vamos botar Temes. Vamos chamar uns personagens B da editora, tá ligado? Velho, continua ruim, cara. Não, os personagens mais B, cara. Continua muito ruim, cara. A terceira temporada, velho. Eu jurei por Deus, velho. Se a quarta temporada continuar no mesmo ritmo, vai ser a última que eu vou assistir, velho. E eu acho que vai, velho. Eu não vou continuar assistindo, velho. Não conseguiu largar ainda, né? Eu sou muito masoquistinha doente, tá ligado? Porque, tipo assim, eu comecei a temporada, tá? Eu vou terminar. Então, eu não vou assistir uma quinta. Eu acho que é o Steven Amell que causa esse efeito, cara. O Luiz lá. O Luiz também, né? Eu tenho o mesmo problema com esse cara aí, eu não sei. Não! Digo mais, se fosse, sei lá, tipo, se fosse o Rodrigo Hilbert ainda, fosse o Oliver Queen, que o Rodrigo Hilbert é um cara muito lindo, né, meu? Tipo, porra, eu olho aquele cara e penso assim, por que eu sou hétero? Mas, cara, o Stephen Amell não é tudo isso, velho. Ele tem os olhos meio estrábicos, tá ligado? Ele tem aquela qualidade de ator meio de manequim, tá ligado? Ele tem uma expressão de um tijolo, velho. Ele é muito ruim, velho. Sim, o cara não consegue encostar os braços no corpo, tá ligado? Eles fizeram ele fazer tanta barra daqui. Parece o Horácio do Maurício de Souza lá. Até essa dura também. Não, e o foda é que, tipo assim, teve uma época que os melhores atores da série, velho, e dá vergonha falar um negócio desse, mas os melhores atores da série eram o Deagle, que eu acho que é a primeira série grande que ele faz, e o cara que fazia o Roy. O Deagle fez Dexter, cara. Ele era o Dexter? Namorado da Debra. Ah, é verdade. É que Dexter eu só vi duas temporadas. Eu tenho que ter quanto. Eu vou enganchar e dizer que eu não indico Dexter. Eu indico quatro temporadas de Dexter. Exato. Meu, dizem que o final é super poético. É super bosta. Nossa, velho. Poesia do Temer, né? As coisas mais horríveis que eu já vi na TV. É tão também. Poético quanto 14 roteiros de Transformers. Cara, minha mãe virou pra mim esse domingo, né? Ah, Junior, terminamos de... É porque eles resolveram maratonar Lost, assim. Eu nunca tinha visto, viu o que tá inteiro no Netflix. Lost eu indico, ah, foda-se. Terminamos Lost e tal. Aí eu nunca assisti, eu só conheço o hype por trás e como terminou. Aí eu, e aí? Ela, é legal! É que eu acho que se tu vê tudo numa sentada, talvez seja melhor, cara, do que passar 6 anos vendo pra chegar naquele final. É, eu também acho. É, eu imagino também. Ela achou interessante, assim, até. É aquele esquema que a gente sempre fala, né? Do Lost, tipo, só quem assistiu na época pegou aquele hype de ir direto pra internet, pesquisar os bagulho, e aí termina o episódio, todo mundo vai fazer 1000 teorias. Mas tu pega pra assistir agora, tu não precisa, porque daí tu vai e continua assistindo o próximo episódio, né? Foi uma das primeiras séries que criou toda essa aura de mistério e tudo mais, tipo, tanto que, na real, tipo, depois dela, os caras começaram a ter que fazer séries que eles tinham que responder as coisas mesmo, porque eles Sim. tinham tanta liberdade com isso que eles... Galera, foda-se, tá ligado? Vai escrevendo aí o episódio. Cara, agora que eu vi o chat, cara, é essa imagem aí, cara. Isso sou eu dando plantão pela primeira vez na cidade que eu moro hoje, que eu cheguei virado. Chegou durinho, que nem o Darth Vader. Durinho, todo mundo em volta, eu... Bom dia. Só virava o pescoço de leve, assim, sabe? Chegou assim todo... Parecia um boneco de Olinda. O cara não pode perder a cabeça, não pode perder o eixo, senão quer ficar bêbado de novo. Sim. Ele chegou assim no plantão, com a camiseta do Cannibal Corpse, né? Não, nessa época eu ainda ia com terno de Oxford com ombreiras, camisa. Ah, vai tomar no cu, Godoka. Eu batia em ti no caminho pro trabalho, cara. Hoje eu chego de jeans surrado, camiseta do Misfits. Uma Harley Davidson e com o cabelo ao vento, quer dizer... Não. E um exemplar do. E um exemplar lá do. Como é que é o do. Evangelho de Sangue. Evangelho de Sangue, é. Ficou muito tempo na mesa, cara. Eu vou voltar a levar ele porque. Assustar diminuía as crianças, diminuía a quantidade de criança passando no consulta. Mas, rapaz, olhando pra esse desenho da TV, agora eu entendo porque tem dificuldade pra respirar, viu? Que gola é essa? Onde é que termina o pescoço e começa o queixo desse rapaz? Pois é. Parece o esqueleto do Howard Duck, a cabeça do cara dele. É, exato. Bom, vamos retomando aqui. Vai lá, Amaro. Eu vou para o campo do cinema. Há alguns anos atrás, um amigo meu de faculdade chamado Hudson Raniel, ele fez um negócio tipo... Tá essa série agora chamada Os 12, 13 porquê, né? Sim. Pronto. Ele fez algo parecido, só que ele não se matou, mas ele acha que ele quis me matar. Ele pegou um DVD de um filme e saiu distribuindo, dizendo, assiste e passa adiante. O nome desse filme é Pit Fighter. Caralho. Em português ficou Punhos de Campeão. O Chamado. Quer dizer, o Chamado, isso aí, tipo, era uma VHS, não? Velho, é muito medonho. É um filme, é a história de um cara chamado El Yankee, que ele não tem memória do seu passado, e ele se envolve em brigas clandestinas. Aí o pessoal... É claro, quando tu não lembra quem tu é, tu vai brigar com alguém. Desce a porrada nos outros, né? Claro, não. O punho de ferro tá aí pra mostrar. Eu não lembro de nada, eu vou dar amnésia nos outros, cara. Eu não lembro de nada e vou fazer você esquecer de tudo. Aí no filme, o cara, em dado momento, ele tá indo pra casa depois dessas lutas e para e tem um flashback de 40 minutos, ou seja, ele tá olhando pra mulher. E aí mostra o passado dele que eu não lembro mais, mas eu sei que é uma bosta. O filme é tão ruim, tanto no final que é no vilarejo. Uma espadinha do Dom Pedro, os caras estão armados com metralhadora. E é tipo o Batman. Em vez de os caras atirar nele, eles resolvem ir em cima dele segurando a metralhadora pra cima. Sabe, tipo o monstro da areia de Star Wars? Deixa eu só fazer uma observação, cara. Durante a tua fala, o arquivo picotou várias vezes. Então, na real, eu só tenho pedaços muito absurdos da história, assim. Eu também. Ficou lindo, cara. Aí ele tá com a metralhadora, tipo. A matriadora, o Batman. Pois é, cara. Eu tô imaginando o Amaro contando a história. Os caras fazendo tipo batismo de crente, assim, e contando e afunda na água. Agora tá trocando com o Aí ele volta real, contando e afunda na água. Porque ficou assim, como é que é metralhadora, tirinha, não sei o que lá, espadinha do Dom Pedro, não sei o que. Deu, caralho, o que tá acontecendo, cara? Isso parece ser muito melhor filme do mundo. Meu Deus do céu. Acreditem ou não, ficou melhor do que a história real, então. Tem o Povo da Areia, o Batman, Dom Pedro I. Você ainda tem esse VHS? Eu acho que eu tenho meu aparelho. Me manda, né, pro Sedex, tá ligado? Manda. Eu pago o Sedex. O nome mais conhecido do filme é o Scott Adkins, cara. Era o que eu ia dizer agora. Scott Adkins é o cara que luta de verdade no filme e ele aparece numa... Cara, qual é o nome do protagonista? Ah, tá quicando de novo, cara. De novo? É o som, Iago. Pit Fighter, o filme. Pit Fighter, cara. Como eu disse, vamos ver se não picota, eu vou falar devagar. Como eu disse, Scott Adkins é a melhor coisa. Ah! Você viu Jesus? Pinico. Muito bom, mano. Entendemos a desindicação. Pinico. Tranquilo. Ai, cara. Foi, muito bom. Provavelmente vai ser o momento mais engraçado do podcast. Tá perdoado. É, porque daqui em diante, meu amigo. Pior, velho. Cara, vai ter que se esforçar. Todo mundo vai querer achar esse filme agora. Todo mundo, não é possível esse filme. Pedro, o Povo da Areia. Melhor filme, cara. Eu já estou digitando aqui: Pit Fighter, locadora, aonde pegar o filme. Pit Fighter, YouTube, dublado completo. Isso. É bem aqui, dublagem clássica. Como se essa porra fosse. Tem uma dublagem. Classe. Mas é Pit Fighter igual o jogo? Sim. É. Caralho. Melhor adaptação. Ai, cara, vamos seguindo aqui. Marcel. Eu desindico qualquer filme do Shyamalan entre Fim dos Tempos, eu acho. Nossa, velho. Ah, mais, né? Demorou. Um pouquinho pra trás. Não, cara, tipo, até a vila pra mim serve. Não, mas teve a Dama da Água depois. Aí teve a Dama da Água depois. A Dama da Água serve também, cara. É isso. Mas o Fim dos Tempos é o pior filme. Essa é mais a decepção que eu tive por eu estar gostando tanto da carreira do cara até então. Né, tipo, o Fim dos Tempos é 11 anos adentro na carreira dele com a estreia, depois da estreia no Sexto Sentido e tal. Mas aquele casalzinho, cara, do Mark Wahlberg com a Zooey Deschanel, tipo, parece que o filme inteiro é sobre um casal com problema mental, assim. Cara, duas pessoas que não te convencem em momento algum do filme, que elas são normais e... O Mark Wahlberg é muito péssimo, cara, puta que pariu, velho. Nesse filme ele tá pior, né? Melhor sempre. Eu sei que é uma desindicação, assim, tipo, muita gente não tem como desver esse filme, muita gente viu. Eu tenho um DVD dessa porra, pra quê? Pra quê, né? Por quê? Meu Deus do céu. Ó, vamos ver. Se tá passando na TV e eu tô, tipo, zapeando os canais e tal, e eu vejo que tá passando na TV, eu... Sei lá, cara, eu toco fogo na minha TV, eu acho. Eu lembro quando foi estrear Fim dos Tempos, cara, e eu não lembro que revista, eu acho que é super interessante, a única revista que eu assinei foi tempo, foi a super interessante, que eles anunciaram que, tipo, dependendo do resultado, ele podia rebatizar o filme com Fim de Carreira. Depois veio O Último Mestre do Ar, que eu nunca consegui assistir inteiro. Eu sei que quem curte o desenho animado é muito, tipo, odeia esse filme. Mas eu assisti e achei um filme bem divertido, cara. Assim, tipo, achei um filme que, sabe? Não, meu guri, quando estiver maior, eu vou passar pra ele não. Ver, cara. Então, depois horrível, da Terra, não, depois. Cara, vai ser horrível sempre. Procurem lá, Tortura Cinematográfica. Ele é muito corrido. O dobrador do ar, cara, o Fim dos Tempos, eu vou te dizer por que ele me enganou tanto, tá? É pelo fato do Shyamalan ser o diretor. E porque o trailer desse filme é fantástico, velho. O trailer é ótimo. Não dá tempo que é a Vibre que tá matando as pessoas. Vocês estão ligados que Lanterna Verde tem um trailer de 4 minutos, que é ótimo também, né? É o filme. Tudo que é bom do filme, né? Exato. Nada. Eu disse que eu tinha umas duas indicações, o Marcel acabou de dar uma. Ah! Mas tudo bem, tudo bem. Depois a gente vai dando um spoiler do futuro, depois a gente vai gravar um podcast de Shalom. É, a gente vai ter tempo pra falar. Também. Tá dando meu ódio aqui também. E também, Evandro. Já contador da revelação. Não, eu disse que. Eu disse que depois a gente vai. Depois a gente vai fazer um podcast só de Xalamante, eu discorro melhor sobre isso. Porra. Opa, escutou, hein? Tá amaldiçoado esse negócio. Tipo assim. Fui eu que joguei praga. Tá bom. Eu só quero dizer que a melhor cena do filme é eles correndo do vento. Uhum. Lá vem o vento, corram! Ah! Já tentaram correr do vento, pelo amor de Deus. É? Melhor cena é o John Leguizamo morrendo, sabe? Caralho! John Leguizamo, cara, tem uma cena boa nesse filme, que é aquela sequência de um revólver que vai passando e tal, que tu não vê as pessoas morrendo, só vê elas caindo e o revólver caindo, e aí vem outra mão e pega o revólver e tal. Não. É uma boa, uma coisa de técnica de direção que funciona. A questão assim de técnica, de enquadramento, essas coisas. O filme é branco e colocado no topo de um monte de cocô, tá ligado? Tipo, não é. Ele não perdeu a mão pra dirigir, só que as histórias são horríveis. Exato. Não, rapidinho. Não. Tem uma cena que eu acho legal no fim dos tempos, que é a hora que os caras estão correndo do vento. E tem tipo uma família. Não sei se é uma família ou um grupo de pessoas que deita no gramado. Esperando e liga. E liga um. Aquilo não é um trator, é um cortador de grama. Isso, é essa porra aí. E liga um cortador de. Cara, isso é tenso pra porra, velho. Cara, mas só. O filme tem o John Leguizamo, cara. Tipo, não tem como ser bom. Eu vi o especial do John Leguizamo esse ano, que ele faz uma retrospectiva de toda a carreira dele e tal, o Palhaço do Gueto, um especial pra HBO, que ele faz bem de stand-up e tal, e esse filme ele não comenta que ele fez, cara. O Palhaço do Gueto, ele ainda escolhe o papel que ele fez no Spawn. É isso que eu pensei. Que morte horrível, cara. Fazer um vídeo e obra de John Leguizamo. Ele escolheu o que? O Best? Não, ele fala sobre, sei lá, tipo, o Carlitos Way com o Al Pacino, fala sobre aquele que ele fez com o Michael J. Fox, o Champagne lá e tal, mas tipo, quando vai chegando próximo dos filmes de agora, assim, esse aí ele pula, assim, ele fala, tipo, daí eu fiz umas merda lá e tal, e, tipo, ele não comenta esse filme. O Pest, assim. Cara, o Pest foi o melhor filme. O Pest não tem graça. Ele pula que nem o Luigi. O Pest é o melhor filme dele, cara. Cara, para um o fim dos tempos tá. O Pest é um filme tão irritante quanto o Cable Guy do Jim Carrey, cara. Eu tenho vontade de pegar um machado, cara, e atrás. Não, mas você sabe qual é o problema com o Cable Guy, né? Que Cable Guy é o primeiro filme do Ben Stiller, é o primeiro filme que ele dirigiu e tal. É verdade. E ele tentou fazer um filme de suspense, só que ele não contou isso pra ninguém que tava no filme, entendeu? Caralho. Ele tentou dirigir o filme. Não, mas é verdade, já vi entrevista dele dizendo isso, assim, que o clima que ele tentou colocar no filme o tempo inteiro era um clima de thriller e tal, só que o roteiro era tão absurdo e ele não sabia como dizer pro Jim Carrey, tipo, cara. Te contém. Vai ser teu primeiro papel sério. Seja menos. Vamos lá, Sirvini. Eu vou indicar uma série aqui, muito boa, que se chama Under the Dome, né? Porra, que eu vou indicar para que vocês fiquem longe desta merda, né? Que ela começa muito bem, a primeira temporada ela é bastante instigante, assim, se eles não simplesmente decidissem matar uma das personagens principais do nada, né? Que é a policial. Que tipo. Eu tenho vontade de ler o livro, cara. Cara, vai rolando história. A história vai se desenvolvendo. E aí tu vai pensando assim, tá, vai acontecer isso, vamos fazer aquilo. Essa personagem, tipo, tem muito carisma, aquela personagem também. Esse cara vai ser o vilão, esse cara vai ser o vilão também. Esse cara vai ser mais vilão do que esse cara que vai ser o vilão e que outro também. Só que, tipo, cara, na segunda temporada, eles despirocam o melão. Aí, tipo, tá lá o maluco. O maluco que trancou a mina no barulho. É, comendo batatinha aí. É o Godota. É o Godota. Desculpa. Obrigado. Tem um botão de mute ali nos casos. Obrigado. Ali embaixo. Eu entendi que você tava falando que o vilão tava comendo batatinha. Eu falei assim, porra, eu também tô. Aí depois. É, né? Desculpa. Gostei. Aí aparece. Aí tem o cara que, tipo. Aí rola. Cara, rola uns bagulho muito bad vibe. Tipo. O maluco tranca uma mina a temporada inteira dentro de um porão e aí na temporada seguinte o geral caga pra isso. Aí na segunda temporada a mina, que ia ser uma das personagens principais, eles matam ela porque acho que a atriz viu que a série ia ser uma bosta e decidiu pular fora. Tem um cara que na série, ele uma hora ele é vilão, aí outra hora ele não é vilão, aí ele volta a ser vilão, aí ele desvira vilão. Tipo, ele é mais vilão e herói do que o Siler, tá ligado? Ele muda mais de lado do que, tipo, o Yo-Yo, tá ligado? Que é aquele Júnior lá, que tem uma cara de dodói, velho, que tipo, dá pena dele. Então, tipo, a série ela oscila muito, cara. Ela é muito ruim. Tem uns atores muito bons, mas o roteiro caga total, meu. Ah, é uma fórmula meio desgastada, assim, né, cara? Tipo, verdade, tinha... verdade. Depois do Simpsons. Simpsons foi melhor. É, não. O Simpsons é melhor. Mas é que nem uma série. Série que, cara, tipo, acontece um evento que isola as pessoas e elas têm que criar uma nova sociedade. Evento mudou as suas vidas. É, exato. Mas é uma série que é adaptada do Stephen King, que é praticamente o Neil Gaiman da literatura. Nossa senhora. Cara, o Neil Gaiman é o Neil Gaiman da literatura. É verdade. Stephen King é muito bom, mas ele enrola pra caralho. Não, mas eu digo que o livro deve ser muito bom, cara. Agora, a série é um toletaço, cara. É um... que o Stephen King meio que virou, tipo, o latino do cinema, assim, tipo, ele... O que o latino faz de lançar música, escrever música pra todo mundo, fizeram com ele, assim, tipo... Nossa, que comparação horrível. Eu só vou dizer uma coisa, Cemitério Maldito. O livro é 200 vezes melhor do que o filme. Eu chamo o filme de melhor filme do mundo. Depois de Highlander. Eu discordo do senhor. Eu gosto do Cemitério Maldito. Inclusive, meu favorito é o 2. Mas é porque cara que é o principal, ele é tão bom ator quanto um tijolo. Não, verdade. É horrível. O cara é muito bom. Dr. Creed. Vocês sabiam que a banda Creed tem esse nome por causa desse personagem? Yeah? Caralho, isso não melhora nem um pouco a banda, cara. Dá amizade, opa, cara. Cot Step, grande vocal. Pá. Continuando aqui, Zwaist, qual é a tua desindicação? Difícil. Primeiro, só uma pergunta pro Vini. Ô Vini, saiu uma série do Taken? Foi. Do Taken? Foi, gostei de placar. Taken, o jogo? Então. Ah, eu vi o piloto só, cara. Qual série do Taken, cara? A do Liam Nelson lá? Do Taken igual The Robert Schlesinger? Tá, cara, eu não tô entendendo nada. É muita gente falando do Taken. Eu não sei o que os vezes falou. Able. Do Liam Nelson. Eu não tive. Ah, é aquela do I'm gonna find you. And I'm gonna kill you. É o Liam Nelson com 50 anos a menos. Listen to me. Eu acho que é assim. Tem. Sabe? Tem muita foda. Olha, eu acho que assim, ó. Cara, eu imaginei o Liam Nelson vestido de Legolas. Vestido de Legolas falando do Take to Love Stars em casa. Não, peraí. Eu acabo de abrir aqui o pôster da série Taken e o cara que faz o personagem do Liam Nelson é o rolo do Vikings, é isso? Ah, é? Acho que é, cara. Parece, cara. Altos rolos, cara. Porra. Cada temporada tá sobre um familiar, tá ligado? Na 15ª temporada é a sogra dele falar, ah, foda-se essa porra aí, pode levar essa velha. É tipo Desejo de Matar, tá ligado? Cada filme mata alguém da família do... Ah! Cara, a cada picotada que alguém que não é o Amaro dá, o Amaro deve ficar muito feliz, velho. Eu tô rindo por isso mesmo. Tipo assim, essa é a grande família, né? Cada temporada você sequestra alguém. É, cara, é desejo de matar. Porra, esse cara tinha que fazer um seguro de roubo da família e deixar levar tudo, saca? O Desejo de Matar é impressionante, porque tipo, cada filme é uma família. Esse cara tinha que parar de casar e fazer filho, tá ligado? Tem que se dar conta de que não funciona pra ele esse tipo de coisa. Falar nisso, Desejo de Matar é voltar com Bruce Willis. Não, sério? É possível, sério? Não pode, cara. Não pode, velho. Não, eu desejo que ele se mate, então. Tem que voltar igual o Family Guy anunciou, que é do desejo de morrer, com o Charles Bronson na campanha. Ai, eu quero morrer! Desejo de se matar. Desejo de matar com o The Rock. Vou pedir aí pro... Não, pô, você não foi uma indicação, só a pergunta que eu tive, cara. Sim, eu ia te chamar de novo, porque... É. Vai lá, Zé. Eu vou aproveitar, eu vou chutar muito esse cachorro. Eu desindico com o Supremo. Desindico o quê, cara? Porra! Não aquele que é bom do Mark Miller, esse que tá tendo agora. Repete! Repete, pelo amor de Deus! Eu não escutei! Não, pior foi o Godaka! Eu escutei! O Supremo que tá tendo agora, cara. Sim. Pela qual que é? Nossa, ainda tem Supremos? Espera aí, aí. Tá, é que, tem a Capitã Marvel fascistona lá, o Pantera Negro. Ah, até que o primeiro arco eles tentam, tipo, matar o Galactus, né? No heróica, no reconstruir de mundos. Mas nos Supremos o Galactus ele não é uma nuvem de insetos espaciais, tipo, que nem teve naquele filme maravilhoso do Quarteto. Você acha, Gozo? Você acha que a Marvel ia deixar... Não foi eu, não. Esse cadáver em paz? Isso foi o retcon mais atrasado do mundo. Não, é o Supremos no universo meio meia, cara. Tem uma equipe foda, né? Parece que o Marvel Azul, tá, né? O Marvel Azul que poderia ser foda, mas não é. A Capitã Marvel fascistona. O que era, Legal Verde, Negron, Esteban, Chaves? A Miss América. Miss América e cara, eles transformam o Galactus no reconstrutor de mundos. Lembrei daquele inimigo da Pedreiro. O decorador de mundo, o Sr. Nebulosa. Curador de mundos. Isso aí tá saindo atualmente? Sim, pelo menos, cara. 2016, aliás. 2016 tá saindo agora. Quer dizer que o Galactus vira Bob o Construtor. Sim, ele fica lá, ele fica amarelo lá, meio alaranjado, cara. O negócio ficou. Acho que o Zé é o único daqui ainda que lê os mensais, né, cara? Sim. Eu li assim, tal. Eu sou muito burro, cara. Eu leio tudo as mensais. Eu tenho que ler. Eu insisto. É o Godoka com o Darth Vader, né, cara? Tem Darth Vader, tem que comprar. Eu compro, cara. E às vezes eu sou idiota, porque eu comprei um Kinder Ovo do Star Wars. E veio a nave do Darth Vader. Eu comprei outro Kinder Ovo do Star Wars e veio o chaveirinho do Darth Vader. Aí eu continuei comprando até tentar completar a nave. Até vir Jar Jar Binks. Até dar errado. Taca fogo e tudo. Eu comprei o ovo de Páscoa do Star Wars e veio a nave do Darth Vader. Eu paguei 40 conto numa navezinha tipo do tamanho de 2 polegares. Cara, se meu filho vai ganhar o ovo de Páscoa esse ano. O ovo de Páscoa tem a espessura de uma folha de alumínio. Sim. É o que eu falei da caixinha com miniatura da Tartaruga Ninja que tem na Americanas. É 15 conto, cara. Eu ainda tô... Ainda tá. Só que se o filho tiver menos de 3 anos, ele não pode ficar com a miniatura, não. Você vai engolir, porque ela é pequenininha. Continuando aqui, então. Se é que vocês estão me ouvindo. Eu sempre acho que vai picotar, então... Sempre vai. Comentarista que entrou de fininho aí na chamada. Desindica alguma coisa para nós. Que eu desindico o Facebook. Boa. Opa. Uma trama ruim. Tá valendo a pena hoje em dia. Tem carisma. Uma trama ruim. Tem carisma. Só tem bilhões. Não há romance, não há amor. Não há gente feia. Não há gente feia também, porque ninguém é feio no Facebook. É só treta, né? Só treta. Ah, né? Tu não me tem na mesma coisa. Você posta uma foto, principalmente se você for mulher, é todo mundo linda. Se for um casal, que casal lindo. Mesmo que seja... É que você não viu a foto do Churromino. Churromino tá bonito. Eita, ah, tá. Seria 8 quilos, não vi aonde. É aquela foto dele fazendo cosplay de André Marques, DJ. Foi essa que eu pensei. Aquela imagem sensacional. Aí, ó, tem algumas coisas que a pessoa perde no Facebook, se não tá no Facebook. O Churromino fazendo cosplay de DJ André Martins é sensacional, cara. Ah, é legal, é verdade. Ele disse que perdeu 8 kg, acho que foi a pochete dele que caiu e ele não percebeu. Sacanagem. Uma boa desindicação, meu Deus. Tem, tem dias que o Facebook é um porre, cara. Mas tem dias que tá bom. É verdade. Pequenas tem dias que eu fico pensando, oh, que festa bem chata, que vontade de ir embora. É verdade. Vamos continuando aqui então. Deixa eu pedir pro. Acho que. Zerou a rodada. Godoka! Eu. Vamos ver. É... Ah, então, recentemente. Vai sair um dia também. Eu comprei o Rei de Amarelo em quadrinhos. Porque o Rei de Amarelo é um livro cara, foda. Falando nisso, que dica que o Godoka me deu, hein? Porra, vai ler o Rei de Amarelo, cara. Que livro fodido. Valeu, cara. Obrigado. Ah, o livro é ótimo mesmo. Não, é. Lê o quadrinho, Vini. Muito melhor. Pô. Aí eu comprei, a capa é linda assim. Eu falei, porra, vou comprar um negócio bonito tal. Quanto custa? R$45. Ah, não sei. É que é da Draco? É da Draco, sim. Capa maravilhosa e tal. Aí eu, nossa, que coisa linda. Aí tem o Despertar de Cthulhu também, quadrinhos. Eu vou levar também e tal. Aí eu pensei. Ah, tu cometeu o velho erro de visualizar, de ter uma forma jogar o livro pela capa. Não, não. De ter uma forma gráfica pras paradas do Lovecraft, cara. Sim. Os caras... Não, não. Sente o drama. Aí eu fui folhear atrás, né? Aí tá lá, artistas nacionais. Oh, beleza, né? Quadrinho nacional, legal. Conheci os artistas novos. Interessante. Reinventando conceitos do Rei de Amarelo, novas histórias. Eu, porra, novas histórias? Como assim? Aí é um encadernado grande, com 8 histórias, cada uma de um autor lá, a maioria dos autores são os desenhistas também. É, todo o encadernado tem desenhos muito bons. De desenho não tenho o que reclamar, a arte da galera é muito, muito boa. Só que de roteiro, puta que pariu. Sim, tem uma história com roteiro bom. De resto é tudo meio. É decepcionante, sabe? Primeiro, ah, cara, eu comprei achando que ia ser a adaptação do Rei de Amarelo. Tipo, pegar o Reparador de Reputações, que é uma história do caralho, sempre. Assim, a primeira história do Rei de Amarelo. As viagens tá, do cara enxergar uma coisa e o povo mostrar outra e não sei o que. Eu imagino aquilo visual, assim, sabe? Tanto numa série ou num quadrinho. Ah, mas peraí, tu tá falando da primeira história do Rei de Amarelo, mas tu fala daquele sim. livro que tem as 4 histórias envolvendo o Rei de Amarelo e tem as outras que. Sim. As histórias que seguem, né? Sim, sim. Porque o livro, o que aconteceu? Esse livro foi legal, mas, tipo, que nem eu te falei, cara. O legal é as primeiras histórias, que é as histórias do Rei de Amarelo em si mesmo. Eu gostei dele inteiro. Mas as outras histórias, elas não são ruins, cara. O problema é que elas destoam muito do livro. Elas destoam muito das primeiras, né? O estilo de escrita do cara. Mas se tu tá falando do quadrinho, se a questão da narrativa gráfica não é legal... Nos quadrinhos, que... Vini, são histórias novas envolvendo o Rei de Amarelo. Tanto não obra, tem nada a ver quanto com o livro? Não, quanto a entidade, o Rei de Amarelo. Tem história que passa nos Estados Unidos, tem história que passa aqui no Brasil, tem coisa que passa atualmente. Tem cara, história... eu acompanho o Rafael Fernandes, que é o editor da Drácula, que lança essas coletâneas e tal, e eu cheguei a ver o edital lá pra poder participar, assim, que na época eu ia mandar portfólio pra participar como ilustrador, daí ele ia juntar um ilustrador com o roteiro de alguém e tal. Mas por falta de tempo e tudo mais, acabei não entrando, cara. O problema é que a gente tem pouco roteirista qualificado no Brasil, né, cara? Sim. Ainda mais pra lidar com material foda desses, assim, cara. Tipo... Sim, sim. Porque a arte tá linda, cara. Tem... É o que eu falei, tem uma história muito boa que passa na comunidade Amish. Essa, tanto a arte quanto a história, é muito boa. Agora, de resto, cara, foram desenhos bonitos pra roteiros... É triste falar isso, quadrinho nacional, pra roteiro é medíocre. Mas eu posso te dizer uma coisa, cara. Mesmo desindicando, é bom deixar claro pra galera que é legal comprar e estimular e tudo incentivar. Mais, porque... Vale a pena. É, exato. Não porque me arrependo, é uma, foda, edição, cara, é uma edição bonita, editorialmente falando, é muito bom você ver o quadrinho nacional ser bem tratado desse jeito, porque graficamente falando, é bonito, a capa é linda, o papel é de excelente qualidade. Sabe? Eles dá preparam. Dá pra ler as figuras, né, cara? Sim. É brilhoso, cara. Tipo, eu odeio quando os caras colocam um papel brilhoso em quadrinhos, velho. Chega a me dar uma. Ah, é. Eu ganhei é um agora... coxezinho. É, o problema do coucher brilhoso aquele é que não tem ângulo que tu segure a porra do que tu consiga ver a página inteira, tá ligado? Tem sempre não. E mancha aquela bexiga. Uhum. Nossa, o Watchmen, na hora que eu encostava os dedos naquela página do Manhattan, em Mark, saca? Tudo preta. Uhum. Aí eu jogava na luz, assim, eu olhava onde é que tava me digitar pra colocar o dedo em cima dela, pra não ficar manchando mais. E depois de um tempo guardado, as páginas vão grudando. Aí vai alguém ler essa porra sem empréstimo, o cara, vê esse porra, tá batendo punheta pra Watch, mano. Que merda. É pro Manhattan. A pessoa folheia. Esse cara de azul pelado. A pessoa folheia na sua frente, ah, deixa eu ver. Puta que pariu, vai rasgar essa porra desse pariu. Amaro, velho, eu ia falar uma coisa. Eu ia falar uma coisa sobre exatamente sobre o quadrinho nacional. Que era pra desindicar uma parada que eu vejo muito no Facebook. Eu já reclamei também. O pessoal que olha ali é a página. Peraí, só um pouquinho, só vamos ver se o Flamer não vai aparecer enchendo o saco. Sim. Eu acho que eu não vou falar, porque pode dar uma treta muito grande. Não, fala. Qualquer fala, coisa, fala, só, fala, só dá uma. É a galerinha que fala. É. Sim. A galerinha que quer imitar o Watchmen, só que usa os personagens bem merda, tipo o Xerox personagem americano. Aí faz uma história cocô, com um desenhista mais cocô ainda. E quer pedir 40 mil conto pra financiar essa bosta. Ah, aquele! Tá! Digita aí, editor. Ai! Tá. Fico indignado pra porra com o negócio. Deixa. Nós também. É 20 conto pra receber o quê? A porra. Mas no cu. É muito bom o Godoka completando as frases do Amaro. Eu tento ajudar, entendeu? Se a palavra parou ali, eu tento mandar pra frente, mas. Agora com meu duas palavras, eu não sei, entendeu? Eu tô fazendo pausas dramáticas pra ver se dá tempo assim da parte de porta parar de cortar. É proposital agora. Tô falando feito o William Shatner. Aquele quadrinho é muito ruim. E custa caro para caralho. Isso me lembra um colega de faculdade que era gago. E quando ele começava a gaguejar muito, a galera que tentava completar o que ele falava, ele simplesmente parava o raciocínio e falava assim: gente, nunca completem um gago. Porque eu já tô gaguejando pra falar uma coisa. Aí eu vou continuar gaguejando e ficar mais nervoso, que eu não tô conseguindo falar. E eu vou ter que falar, não é isso, e voltar pro raciocínio. Então, pelo amor de Deus, não me complete. Deixa eu gaguejar e depois eu termino a frase. O mundo perfeito do gago. Na faculdade, eu tinha um colega que era muito, muito gago. E aí no primeiro dia de aula, a professora botou a gente num grande círculo lá e pediu pra todo mundo se apresentar, e chegou na vez dele, e o cara começou a gaguejar muito, assim, né, tipo, e aí ele tava, é que quando eu tô numa situação assim, eu fico muito, e ela, tipo, feliz, e ele, não, nervoso. Muito gago. Começo a falar agora, o mundo ideal pra gago é... Só faz cantar. Gago cantando. Fala cantando. Gago cantando. Ele cantava, cara. Ele era músico. Ele tava fazendo faculdade de música. Eu fazia artes visuais, ele era músico e o cara cantava pra caralho. Extremamente afinado e tal. E tipo. Só que. Só não podia agradecer no final das músicas, né? Tinha fama de arrogante. A gente aplaude, ele só balança a cabeça e sai. Pois é. Muito bom, mano. Bom. Muito bom. A gente meio que conseguiu entender a mensagem que tu quis passar. Só vou falar uma coisa. Massagem. Tá. Massagem. Eu quero desindicar a internet do Amaro, a internet do Godoka, a internet do Evandro, a internet do Marcel, cara, a minha internet. Tá picotando todo mundo, desindicar o Discord, cara. Discord, porra, cara, o problema é Discord. Cara, tá quicando não... essa merda aqui, velho. Eu realmente tô falando Discord. Eu não sei o que tá acontecendo, cara, hoje tá terrível, velho. É a Discord. Tá mudando tudo, tá tudo mudando. Vai lá, Marcel, desindica aí. Desindicar, cara. Puta que pariu, e agora? Não, não pensei num segundo plano, cara. Bato no vs Superman é uma opção. Sempre, né? Esquadrão Suicida. Esquadrão Suicida. Cara, o pior é que assim, eu tenho visto muito filme merda, mas eu não lembro deles, tá ligado? Tipo, inclusive, eu queria deixar inclusive, eu queria deixar um abraço pro Luiz do Geek Burger. Eu tô com o Birdemic aqui baixado, já, quer dizer, locado. Eu vou assistir essa merda. Este é um filme bom. Eu vi um documentário sobre isso daí na Vice, cara, mas eu não cheguei a ver esse filme. Este é filme bom. São GIFs que matam. Não, eu vi um documentário sobre esse cara mesmo. Esse cara, ele é completamente tantã, assim, tipo, ele é louco. O documentário é feito pelo cara que financiou o filme dele, assim, tipo. Porque esse cara foi pra Sundance com o filme debaixo do braço, né? Ele foi, tipo, lá, assim. Sei lá. Qualquer lugar com o filme debaixo do braço. O filme numa lata, uma faca na outra mão, entrou nos organizadores, vocês vão contar esse negócio. Ah, essa porra! O Amaro também vai com o Pit Fighter debaixo do braço. Exato. Onde ele vai? Chega pro organizador do evento, entrega e fala: assiste e passa pra frente. Pula pro próximo aí que eu vou dar uma olhada no histórico aqui das últimas coisas. Vai lá. Esse diretor do Birdemic, ele parece o vilão do James Bond, cara. É verdade. Tá aqui no chapéu. Eu sou Jobs lá. O Andy Jobs? É, vai lá, Vini, então. Eu vou. Eu vou indicar então um filme. Né? Não é BVS. Não precisa, né? Eu vou indicar então o Quarteto Fantástico da Fox. Ah, eita, não, velho! Todos, né? Todos, velho. Não, mas em especial o último, porque assim, ó, o último ele conseguiu fazer os dois primeiros serem bons, cara. Sim. Deu saudade, né? Cara, deu saudade de ver o Chris Evans como tocha humana, velho. Em compensação... Eu não consegui ver o último, porque na cena que apareceu o Victor Von Glitter lá, tipo, o Dr. Destino cheio de purpurina na cara, não. E eu tive que sair. Victor Von Valda. Ele é um chiclete Valda mastigado. Eu ia falar isso agora, chiclete Valda mastigado. Porque assim, cara, os atores, cara, todos os atores que fazem os caras do Quarteto Fantástico, todos eles são bons, cara. Sim. Todos eles são bons. O Senhor Fantástico, tem coisa lá que aparece. Os carizáveis. Todos eles são atores muito fodas, cara. Em outros filmes. Em outros filmes. O filme é um lixo. O filme é um lixo, cara. O filme é muito ruim. Assim, é péssimo. É tenebroso. Tu vê quando a mina realmente tem cabelo comprido e quando ela tá usando um perucolão, cara. Ele foi editado, tipo, pior que mini saga, tá ligado? É ela muito cortou ruim. O cabelo mesmo. Mas pelo menos respondeu aquela pergunta do Kevin Smith, né, cara? Se o filho tem pau de pedra ou não. É verdade, não tem. Ele não tem. Ele é embutido, né? Ele é um nuco. Cara, eu não sei vocês, mas, tipo, eu curto pra caralho o Quarteto. Eu acho uma equipe foda, sabe? A fase sabe do que o Quarteto é genial, tinha a fase do Wade, mas puta. Eu vejo esses filmes, cara, dá dor. Não, é tipo eu ver um filme do Motoqueiro Fantasma, que eu adoro o Motoqueiro Fantasma, mas é difícil ter algo bom do cara. Então, seja o Quarteto. Sabe esse Ultimates que eu falei agora? Ele tem as mesmas aventuras que era a aventura do Quarteto Fantástico, quando a Marvel lembrava que editava essa. Olha, cara. Caralho. Aventura cósmica, que não sei o que, é tudo que o Quarteto fazia. Só que como a Marvel tá cagando pro Quarteto agora, né? Porque não é deles, do filme, né? Uhum. Cara, então, foda. Queria uma outra equipe. Eu comprei uma daquelas Marvel, coleção histórica Marvel lá, que tem umas edições da época do Kirby e tal, da década de 60 mesmo. Tá? Ah, sim. Pô, velho, era muito bom, entendeu? O Quarteto tinha que ser tipo uma novela mexicana, faz um seriado pra TV então, saca? Não, de baixo orçamento. Dizer, aqueles desenhos do Kirby, cara. Que coisa linda. Daria uma ótima série da Netflix, cara. Tipo assim, todas as séries de herói da Marvel da Netflix é uma coisa. Tipo assim, é a mulher fodida na vida. Aí tem o outro cego que surra gente de noite e é advogado. Aí tem o negão lá que resolve as paradas da vizinhança e tal. O cara que devia lutar com o Fu, mas resolve os problemas da empresa. O cara que é o pior punho de ferro dos outros. Pior cara, faz uma série... Você é um excelente administrador. É. Faz uma vibe meio perdido no espaço, tá ligado? É uma família, eles têm poderes, eles têm que resolver problemas de família e, tipo, de ficção científica também. Cara, ia ser do caralho, velho. Claro. Pô, eu fico... A pegada é super Twilight Zone, eu assim, fico tipo... imaginando, cara. Eles tentaram fazer um filme do Quarteto usando o Quarteto mais jovem, né? Nesse último filme da Fox. Por que eles não tentam fazer um Quarteto mais velho, cara? Pega aquele cara que faz o Mindinho lá no Game of Thrones e faz o Reed Richards velho, cara. Tá ligado? Ele encontra o Sir Richards depois de velho, eles têm um filho, é isso aí. Pronto, cara. É tudo uma questão de saber administrar as partes. Ah, sei lá, cara. Me irrita, porque os caras. Parece que eles não querem, tá ligado? É tipo. Ah, Marvel. Não, falou certo, eles não querem mesmo. Eles só não querem deixar os direitos voltar pra Marvel, tá ligado? Não, faz qualquer coisa aí. É porque, cara, mesmo quando eles fazem uma merda dessas, o bagulho dá milhões de bilheteria, entendeu? Tipo. Esse, pelo menos, a gente sabe que não deu tanto. Então, realmente, foi o fracasso. Mas se pagou, cara. Se pagou e deu mais grana de volta, entendeu? Tipo, fracasso é quando é que nem o John Carter de Marte, aquele da Pixar. Puta merda. O filme recuperou na bilheteria um terço do investimento do filme, entendeu? Isso é um fracasso. O filme do Shia LaBeouf, que eu vi as notícias aqui, que vendeu um ingresso na Inglaterra. É, só arrecadou 7 libras. E foi ele mesmo que viajou pra Inglaterra e pagou, tá ligado? Com o filme embaixo do braço, tá vendo? Cara, aí, ó. Ah, cara, toltada, velho. Ah, esse filmezinho do Quarteto foi muito triste, cara. Tá louco. Não, cara, muito triste sou eu tendo que viajar do lado de uma velha me enchendo o saco, cara. Porra, vai se fuder, cara. Quarteto Fantástico é a primeira família de verdade que a gente vê nos quadrinhos, cara. Os caras cagaram no pau, meu. Família de... Porra. Adaptada à grande família, o Quarteto Fantástico tá melhor. Caralho, cara, os caras fazem os incríveis e não conseguem fazer o quarteto. Toma no cu, cara. Cara, o Marinho tá severo como o Sul, Richard. Pô, eu fiz, tem aquele banner que eu fiz, a grande família de quarteto, que o... Ah, eu lembro. Ah, vamos lá, então. Cara, o quarteto não é só a primeira família de heróis, cara, mas é o primeiro grupo de heróis da Marvel, cara. Não tem respeito nenhum por eles hoje, isso que é foda. Ah, e é o que tá faltando pra Marvel, na real, que é, tipo, ter um... Respeito, eles já fizeram subgêneros de tudo quanto é coisa, assim, tipo, o Homem-Formiga lá é um assalto a banco, é um filme de assalto a banco, na real, que eles conseguiram fazer com um filme de super-herói. O Guardiões da Galáxia é uma comédia espacial dos anos 80 e tal. Só falta pra eles um filme de família, entendeu? Pois é, cara. Qual que é a dificuldade, meu? Cara, Fox, devolve o quarteto pra Marvel, por favor. Eles podiam fazer um filme com o clima do Querido Encolhi as Crianças. Caralho, velho, essa era a vibe. Porque, pelo que eu entendi, eles vão pegar muito da vibe do John Hughes. Não é John Hughes? É John Hughes? Pra fazer o filme do Homem-Aranha, cara. Cara, é um filme de escola, tá ligado? Apesar de não ter aparecido muito escola no trailer, né? Que apareceu um monte de coisa. Hein, Peitinho? Não, John Hughes, acho que é o cara da... Oi? Quem é John Hughes? Diretor John Hughes era... Ele foi roteirista do Tinha Vida Doutor. Esqueceram de Mim. Ah, tá. Tá. Essa pegada. Comédia clássica. É. Tipo, porra, faz um filme familião, cara. Tipo, Encolher as Crianças, vai ser do caralho, meu. Eles tendo que lidar com uma parada que não é nem na Terra, tá ligado? Tipo, e daí eles voltam pra cá e aí do meio do nada. Como assim tem super-heróis? Como assim rolou uma merda em Nova York? Como é que tá o edifício Baxter, tá ligado? Tipo, vai ser do caralho, cara. Claro. Muito massa. E aí, tipo, ele descobre que ele tem uma rivalidade com o Tony Stark lá, já insere ele no universo, não, saca, não. Tipo... Descobre que ele é fã do Pinzaço, cara. Não, sempre me espelhei nesse cara. Pô, não, cara. Que? Grande Tony rapaz, Stark, exemplo Tony de gente Stark, centrada. É, tipo, não, Tony Stark era um playboy, vivia sentando na turma do Pinzaço. Richard descobre que eles consideram o Hank Pym uma pessoa inteligente. Richard chega e fala assim, pô, eu sempre, né, sempre me inspirei em tratar bem minha mulher baseado no Rick Pym. Nossa! Que errado. Aí te abraçou com a cara toda roxa. Mandei o quarteto aí, ó. Sempre expulso da casa depois, ninguém sabe o que foi, né? Força, Richard. Vai lá, Marcel, dá tua indicação aí. Desindicação. É, minha desindicação é um filme que eu peguei numa madrugada aqui pra assistir, que eu tava com insônia, chamado Don't Hang Up. É pra ser um thriller É pra ser um pânico da vida. Um revival de pânico. Mais um filme de adolescentes que vão sendo assassinados por um assassino mascarado desconhecido e tal. Mas o filme é muito merda, cara. Tipo, o roteiro é previsível, os conflitos dos personagens são são tipo umas coisas que tu não te importa. Tá? Começa aqui o plot do filme é o seguinte: é um grupo de amigos zoeiros, tipo Super Amishes trolladores, assim, eles ficam passando trote pras pessoas e gravando os trotes e se divertindo com isso e tal. E aí, um dia eles estão se reunindo lá na casa de um deles, e dois deles estão se reunindo na casa de um deles, um conta que tá indo embora pra que vai servir o exército e tal, vai entrar pros Marines lá, e aí de repente eles recebem um trote. E aí, tipo, esse trote acaba ficando cada vez mais intenso, assim, e é esse cara que tá tentando se vingar deles por alguma coisa e tal. Mas, tipo, cara, tem filme melhor. É muito genérico, cara, é muito genérico, né, cara? Tem um guri que levou umas picadas de vespa no beijo. Como? Tem um guri que parece que levou umas picadas de vespa no beijo, esse moleque. É, um pouquinho de pau ovo que eu vou te contar. Botox. Nossa, caralho. Botox. Todas as cenas que eu tô vendo, ele tá com essa boca aberta desse jeito. Acho que não fecha. Me lembro de uma animação antiga brasileira, essa animação pra internet, os primeiros que eu vi, que tinha um mascotezinho que, em vez de Texugo, era o Texupo. Ele tinha a boquinha desse jeito. Texupo, Texugo carinhoso, saca? Cara, é do pai, velho. Godoka incorporou o Flamer hoje, tá falando um bagulho nada a ver, cara. Olha a boca desse cara, cara. Como é o nome do filme? Don't Blow Job, é? Don't Blow Job. Don't Blow. Don't Swallow. Don't Swallow. Olha o Texupa aí, ó, na miniatura. É como é uma boca. Igualzinho. Zeixi. Lá, vamos continuar então. É, X-Men vs Inumanos? Nossa. Jesus, velho, por que você faz isso com você mesmo? Eu digo pro Zeus, por que que tu faz isso? O Zeus tá vindo da ignorância, cara. Ele pega com os dois pés juntos. Compre drogas. Cara, essa briga deles não faz o menor sentido, cara. Então, é um negócio que eles podiam sentar e resolver em 15 minutos. Na verdade, na última edição eles fazem exatamente isso. Vamos brigar o tempo inteiro. Daí na última edição a gente senta, toma um café e fica tudo de boa. Dizer que ainda foi melhor. Foi melhor, é tipo briga de melhores amigas na sexta série. Assim. Na última. Fala aí, mas ainda foi melhor do que Guerra Civil 2. Ah, foi. Que é outra coisa que eu ia falar mais tarde, mas acho que não vai ter tempo. Não, pode falar agora, cara. Já emenda. Cara, o final do X-Men vs. Inumanos é assim, aquela guria que monta uma das melhores criações do Kirby, o dinossauro demônio. Porra! Feita a máquina que acaba com a nuvem, e aí fala, não, vamos criar uma nova. A gente tem, o Maximus tem uma nuvem nova. Pronto, aí acabou. Eles passaram 7 meses se porrando, morreu uma porrada de gente. Em 5 páginas ele resolve o problema todo. Caralho. Excelente. Eu vou me segurar, cara. Eu vou esperar a minha vez, daí eu vou soltar tudo que eu tenho guardado aqui. Vai dropar um blocão. Vou dropar o que eu pensei. Vai dropar um blocão. Pô, velho. Esse blocão tem nome, cara. Sou Dieu. Desculpa, cara. Os bolos são Dieu, são uma delícia. Por que eu falei isso, cara? Não! É um blocão trevoso, né, cara? Incorporou um avatar do muito errado no bloco, velho. Zeus, mais algum quadrinho, Zeus, que queira falar mal aí? Ah, tá. Então tem Civil War 2. Eita, lasqueira. Cidade da Marvel. Alguma coisa da DC ou desse Neco Safado? Não. Tudo ótimo, DC, né? DC tá uma maravilha. É um safado. Ah, pelo menos nos últimos 3 anos taca. Não, últimos 2 anos. O novo 52 aí. O último ano e meio, beleza. O último ano e meio. Olha, tá diminuindo. Daqui a pouco é o último mês já. Não, mas eu tô sendo legal, cara. Não tô pegando a Marvel do ano retrasado, cara. Que aí. Aí ia ver uns negócios que você lembrou. Ah, caralho, Fear the Self. Respeito ou de Meloga. Fear the Self. Ah, sim, tava ótimo. O Império Secreto. Vixe. E até a frase, assim, o pior dia do universo Marvel. Cara, eu ouvi essa frase na revista Wizard dos anos 90. Caralho. Eles usam essa frase em todas as mega sagas da Marvel agora. Pior dia do universo Marvel quando venderam o. dos direitos. É, eu concordo com isso aí que o Amaro falou e eu não ouvi, mas... Ô, comentarista! eu disse indico o Rick Body. Como? Que? Como assim? Rick e Morty? De quem? Você quer morrer? É só pra criar polêmica. Tá louco? Então, você tá louco? Na verdade, tem nível de polêmica, cara. Mas a gente vai botar... Eu diria que a Cacantibes comeu cocô, Cassandra? A gente bota o Rick Morty no banner só pra causar treta, tá ligado? Não, pode ser. Não, desindico aquele mangá Eden. Tipo assim, a trama até que é interessante. Caralho, né? Eu já tentei ler isso, cara. Não, a trama é interessante, assim, sabe? Tem alguns temas que são atuais, né? Perto da data que o cara escreveu no começo dos anos 2000. O problema é que a resolução final é tão bosta. Acho que o cara ficou sem ideia do que fazer com os personagens. Tipo assim, vamos fazer isso aí e acabou. Joga uma bomba atômica. Espera chegar na minha vez que nós vamos... Tipo Bleach, né, Vini? Ah, vai tomar no cu, cara! Essa porra, velho. Vai tomar no cu, cara. Não, porque não, é bem desenhado, assim, o cara desenha cenário. Porra. O cara desenha cenário. Desenha cenário, tudo. Não, desenha bem assim, mas só que, pô, final assim, tinha sido perto do que tinha sido a trama mesmo apresentada, ficou a desejar. Cara, eu vou só aproveitar e desindicar um outro mangá que é Old Boy. Old Boy? Old Boy, porra! Cara, Old Boy eu fico muito triste, cara. Eu comprava o Old Boy direitinho, assim. Toda vez que saía, eu ia na livraria, perguntava se chegava e tal, quando ia chegar. Faltando os dois últimos. Os dois ou os três últimos. Faltando os três últimos, eu mudei de cidade. Minha cidade não tinha livraria e na época não tinha costume de ir em banca. Então eu fiquei anos sem saber o final do Old Boy. Fiquei coisa de dois, três anos sem saber o final do mangá. Aí eu entrei na falecida finada e agora no momento apodrecendo Liga HQ. Opa! Que merda, cara. E comprei os três últimos mangás, né? Chegou, fiquei empolgadaço. Ah, vou ver esse cadáver uma vez conhecido como Liga HQ. Como Liga HQ, exatamente. Li empolgadaço, nossa, chegou os três volumes e não sei o que, vamos ler e tal. Cheguei no final do último, O Dexter fez isso comigo, cara. Só me tira uma dúvida aqui. Eu fiquei tipo um fã do Nula tentando justificar o terceiro filme do Batman, saca? As pessoas em volta falando, é ruim, admite que é ruim. Não, calma assim. Tem umas coisas boas aqui, cara. Mas pelo menos começou bem, né, Godok? Começou bem pra caralho. Da Marvel, só sabendo que já começa mal. Fala, Marcel. Eu gosto muito da trilogia do Nolan lá, mas tipo, o terceiro realmente não tem explicação. É um pouco. Foi escrito por um macaco o filme, assim. Tipo, sim. Pior, foi escrito pelo Goya. Aí os caras ficam dizendo, não, é ruim, e o fã do Nolan fica tipo, calma, peraí. Tem alguma coisa aqui. Eu só não entendi as referências. É ruim, cara. Eu só li Old Boy porque eu ganhei o mangá na promoção do... O Amaro ganhou na promoção lá da Dynamo lá, cara. Ah, aquele que tinha que fazer a história, que o Vini fez a história e perdeu? Sim, que eu fiz a história e perdi? Qual, cara? Uhum. Não lembro disso aí. Eu respondi. Você contou a história do banheiro, cara. Esse é o mangá que inspirou o filme lá do Tian Wook Park. Isso. É aquele filme lindo. Só vi o filme, cara. E, o filme é muito bom. O filme é foda. O filme é foda. Foda, maravilhoso. Muito bom. Cara, a Nova Sampa demorou tanto pra terminar essa porra, que é 8 edições só. É só 8 edições a porra do mangá e eles demoraram, sei lá, cara, uns 2 anos. Porque eu esqueci, tipo, a história, tá ligado? E por isso que eu não comprei. Eu fui comprar só depois. Eu fui ler os últimos e digo, cara, não vou ler tudo de novo porque eu não lembro mais do que aconteceu. Só tem uma pergunta: no final a menina é filha dele também? Não. Eu não lembro. Não é. Eu esqueci, não é. O final. Melhor é a decepção do. Melhor é a decepção do Godok. Não. Não, é que eu lembrei de uma coisa. Eu fui. Foi na versão americana do Old Boy? Sim. Ah, eu vi. Fora. Eu desindico, cara. É um código da Vinci com. Com nada. Com nada. Ele pega na mão da menina e vai correndo com ela. Não, que porra é essa? Deixa a menina no canto dela, cacete. É ridículo. E aquilo lá, tipo, o final do Old Boy, do Old Boy coreano é tão foda, assim, é tão impactante, porque o cara decide, sabe, tipo, esquecer quem ele é pra poder continuar comendo a filha, de tão filha da puta que ele é, na real. A gente passa o filme inteiro torcendo pelo vilão do filme, ele era muito filha da puta. Eu lembro, eu tô até arrepiado aqui, meu Deus. Eu lembro que quando eu assisti pela primeira vez, eu fiquei em posição fetal aqui, sentado. Nossa! Não! Qual é essa? Eu comprei, eu aluguei ele na época. Os caras são tão pau mole em tipo, fazer a coisa do jeito certo que o cara desiste e resolve voltar, sabe? Tipo. Uhum. Eu não, pera aí, na versão americana ele não corta a língua e pira o melão? Não. Ele mata o cara e decide voltar pra prisão, daí ele escreve uma carta pra filha dele. Eu li comigo. Ele comeu. Você é minha filha. É. Vou foder, velho. Cara, a primeira vez que eu assisti o DVD Old Boy, cara, eu aluguei. Porque todo mundo falava na época e tal. E eu acho que o Boca do Inferno, que era o site de terror que eu acompanhava, falava do Old Boy, que falava da trilogia da vingança. Sim. E o único que tinha pra alugar aqui na minha cidade era o Old Boy. Eu tinha 15 anos de idade, né? Eu peguei meu aparelhinho de DVD, levei pro quarto. Meus pais assistindo, sei lá, meu pai assistindo reprise de futebol na Band. Ah, não, assisti um filme e tal, acho que vocês não vão gostar, aluguei esse pra mim. Beleza, cara, acabou o filme. Eu tava, o que tá acontecendo, sabe? Essa noite eu não durmo com a luz apagada. Cara, que filme lindo, cara, filme lindo. E a Tayana virou uns dias pra trás pra mim e falou assim... Ainda não comecei a ler o Old Boy, não. Depois eu te entrego. Cara, eu nem lembrava que tava com ela. Eu tô achando que tinha jogado fora. É, eu deletei, assim. Eu falei, porra, não trouxe, não. Você tem ideia, eu não lembrava disso. Quando eu fui mudar, que eu comecei a encaixotar todos os quadrinhos, ela falou, eu acho que eu quero ler o Old Boy. Eu virei pra ela e falei, leva tudo. Leva tudo e não preocupe em devolver. Vou vender a minha coleção. Eu não vendo, não consigo, cara. Ninguém quer comprar. Essa é a questão. Godoc, aproveita e esvaziar a lista aí, então, que eu tenho mais de uma. Porra, podcast. Já esvaziar? Sim, vamos lá. Tá, falando de... Nossa, tem muita coisa aqui. Pô, tu não tinha nada quando começou o podcast, cara. E depois eu tenho muita coisa. Vocês me dão meia hora pra fazer pauta, eu faço milagre. Aqui. Falando de música, né, já que o Vini pegou no meu pé, ontem eu tava escutando um disco novo, do último disco que lançou, do Red Hot Chili Peppers, e ele é muito bom, mas ele é chato pra caralho. Ele não parece com o Red Hot, ele é chato, mas ele é um disco, assim, é bom, mas não veja, sabe? Não ouça. Z Nation tá inteiro no Netflix, e é horrível, é terrível, cara. Mas ele dá duas voltas, fica ruim e bom ao mesmo tempo, saca? Ele dá uma volta e meia, assim, ele dá um duplo escarpado, assim, tá? Ele cai de ladinho. Então ele tem umas coisas engraçadas, mas ele é muito absurdo. Death Note, tanto a versão original, o desenho, quanto a futura. A futura vai ser terrível. Já tá falando mal da versão que não saiu. Nem viu ele, mano. Não, eu tô falando do anime. Eu tô falando do anime. O anime eu assisti a primeira temporada, achei incrível e tal. Assisti a segunda temporada, achei uma bosta. Aí, e hoje, olhando pra... traz alguém de primeira temporada como ruim também. Não, eu não acho, cara. Não, mas eu também não acho, negócio. Perde muito quando o cara morre lá, velho. Quando ele consegue matar o L. E puta, velho. Depois daquilo lá, a história fica arrastada pra caralho. Sim. Fica chata. Tá? Eu até curto a primeira parte do Death Note, cara. Eu nem vou citar mais a porra do Fumeto. Foguete. Não, foi muito confuso. O L é o retardado que fica sentado. Isso. Agachado, parecendo que tá cagando no... É. Ai. Somebody save me. Pô, desindica o Smallville, cara. Smallville era legal, mas depois, puta que pariu. Cara, Smallville tem uma coisa boa, que é o Lex Luthor. Só o Lex Luthor. Nossa. Nossa, alguém socou um travesti ali, ele foi muito chateado. Foi ótimo. Foi ótimo. Desculpa. Vanessão. Não, pô, o Lex Luthor dos... É que não era muito fácil, não era muito difícil sobressair dos outros atores que tinha também, né? Agora não é muito difícil sobressair desse novo Lex Luthor também. O Zacarias. Vai lá, Godoc. É um negócio que a primeira temporada é muito boa. A segunda é um carrossel de emoções que você chega até a metade falando: caralho, o que eu tô assistindo? O que eu tô fazendo com a minha vida? Eu vou apertar meus pulsos com uma faca de bolo de aniversário. Da metade da segunda temporada pra frente, o anime vai melhorando, até você falar: melhor anime do mundo! Mas eu não. Cavaleiros do Zodíaco. Não, mas eu não indico pra ninguém, mesmo sabendo que quando sair a terceira temporada eu vou atrás. Tokyo Ghoul. Nossa senhora, cara, eu gostei de Tokyo Ghoul, cara. Eu sei a que segunda ruim, temporada é um lixo. Já saiu a segunda temporada, velho. Saiu. Já saiu, eu não vi, eu vou ter que assistir a segunda temporada, cara. Vou ter que assistir, vou me decepcionar, mano. Vini, a primeira metade da segunda temporada é uma bosta. Não é uma bosta tão grande, cara. Ele vai melhorando até o último episódio. O último episódio é muito bom. Saca, você fica, caralho, valeu a pena? Não, não valeu a pena, foi horrível. Eu acho que eu já vi a segunda temporada, meu. Pra sobreviver até a metade da segunda temporada é foda. O que acontece no final do último episódio da segunda temporada? Ele carrega o amigo morto nas costas. O brotherzinho do cabelo... Que é humano. Que é humano? Beleza, então, eu não tinha assistido. Tomei spoiler! É Star Wars Episódio 3, que... Eu comecei a assistir um dia que eu tava. Que eu caí de cama e fiquei doente, tipo, as sessões de diarreia que eu tive não eram piores do que o filme. Vou lhe dizer que da trilogia, dessa trilogia, eu gosto mais do 3. Ah, não, sim. Ele não, mentira, ele é um... eu só gosto do 3, deixa eu resumir. Ainda bem, vocês se consertam aí no final. É, e uma coisa que o Evandro gostou. Né, e eu assistindo, ficando puto da cara, foi o filme em CG do Gantz. Que é isso? Pô, legal, cara, que isso? A única caralho, coisa, única coisa aquela boa. Porra daquele filme podia ter se resolvido em meia hora. Tipo, o cara vai atirar, ele não atira, a arma voa longe, ele chega perto da arma e o bicho chuta a arma pra longe. Cara, isso acontece 8 vezes na porra do filme todo, saca? Um pode resolver em meia hora. Cara, mas o mesmo plot. É o mesmo plot. O cara tá ali escondidinho, ele olha assim, a arma tá caindo ali no canto, vou correr e pegar a arma. Isso eu vou concordar. Ele chega a pegar a arma, o cara pá, joga a arma longe. Tipo, tá, beleza, primeira vez, tranquilo, né? Mas não, isso ainda isso deve repetir umas 4, 5 vezes, cara. Pô, Godoc, a melhor coisa de fazer de Gantz, cara. Cara, não quer dizer que seja bom? Eu ia desindicar o mangá que eu reli esses dias e caralho, velho. Se perde. Cara, não, tecnicamente as lutas são incríveis, cara. Visualmente o filme é lindo. Mas o plot dele é isso, cara. Ah, e aí? Tá tudo pronto e o roteiro, gente? Ah, não, o roteiro tá aqui, essa página. Ó, mas uma página não dá pra fazer um filme, cara. Xeroca 5, escreve, faz, finge que é o roteiro completo aí. Faz 5 xerox aí e coloca a página 1, 2, 6, 4, 5. Mas isso acontece muito no mangá também, no anime antigo. Eu acho que. Eu também acho. Quem já tá acostumado com essas bobagens. Ah, cara, sei lá, eu não. Em Dragon Ball eu tô acostumado com aquele negócio, a minha nova transformação. No filme eu não tava aguentando mais, saca? Ah, não, nunca fui Dragon Ball. Esse sou eu, definitivo! Porra, caralho. Cara, isso é uma parada que me encheu o saco, tá ligado? E eu tenho uma coisa. Que é a síndrome do personagem principal, tá ligado? Que tem muito em anime, velho. Os personagens principais são um lixo. E aí, todos os personagens secundários, cara, todos são melhores do que ele. Assim. Tem os personagens muito mais carismáticos e o personagem principal é um cocô. É por isso que eu prefiro aquele que eu indiquei quando suba. São todos escrotos. Cromarty. Vou dizer um anime que tem um protagonista que consegue. Isso aí. A boca do balão. É que separando um S. Ah, tá. É Yu Yu Hakusho, que tem um personagem principal, você consegue gostar dele. Pô, sim. Mas, do lado. Mexe do caralho. Do lado. Sim, sim. Não, no Legendado também, no original também. A historinha é. Ah, mas não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. É bom, é bom. Não é. É doce, não é doce, mas não é mole, não. É bom, é bom. Rebolha, vai lá. Terminou tua lista, Terminei. Tá. Só lembrar um anime que o cara é legal e os coadjuvantes são meio bosta, é Samurai X. Ah, é verdade. É verdade, mas eu ainda Sanuzuki, acho. Sanuzuki, cara. Tirando o Sanuzuki, quem mais que é legal ali? O Saito. Ah, o Saito. O Saito, realmente. Jamais. Porra, Godaku foi tudo abaixo, que até tu concordou. Eu tô lembrando do moleque da mulher, que são os pés no saco, certo? Vai, Amaro. Ah, o colecionador de espada é legal também, cara. É, eu vou falar de. Acho que. Eu acho que deve falar só os nomes. Sim, é isso que eu ia fazer. A gente torce pra não picotar. Batman, acho que eu não vou falar nem só da Terra 1, eu acho esquisito pra caramba. O. Wolverine Origins. Nossa. Vocês escutaram a parte do Terra 1? Nossa! Sim. Não. Não. Não rolou Terra 1 aqui, não. Rolou. Todo o universo Terra 1. Sério? Até o Superman? Principalmente o Superman. Caralho, cara! Eu fui na Comics em São Paulo, sabe quando tava vendendo a do Superman Terra 1? Capa dura esgotada? 99,50, cara. Eu não sei porque eles botam esse vagabundo. A primeira edição não é tão ruim, a segunda já é bem piorzinho. Nossa, cara, eu tava louco, eu tava babando de vontade de ler Terra 1. É bem ruim. Ah, eu gostei. O Batman, ele é muito atrapalhado. Ele parece o Batman do Adam West, só que triste. A melhor coisa do Batman é o Alfred. O do Superman, ele com depressão. É o Superman que a gente viu no filme do Zack Snyder. A Mulher Maravilha, não arrisquei a ler, porque disseram que é uma bosta. Eu gostei. Não conta. Não conta, eu gosto de qualquer merda. Assim. Melhor é os comentários autodepreciativos do Godoka, é verdade. Tem que concordar. É. E tem um filme que eu assisti hoje chamado Sequestro. Na Netflix, não assistam. Cortou de novo? Não, deu pra mim. Estamos rindo mesmo. Não, ficou engraçado mesmo. É, minha mulher mandou assistir esse filme com ela. Eu estava já dormindo na metade, porque o filme parece uma novela. Ela é espanhol, parece uma novela mexicana melhor produzida. Caralho. E é isso. Então tá, muito obrigado. Comentarista. Tem mais alguma coisa? Tem alguma lista aí pra desindicar aí? Não, uma coisa que eu desindiquei foi um jogo que recentemente eu peguei no Steam chamado Don't Chat with Strangers. É tipo assim, é um jogo assim que é um cara assim, fica como se fosse num bate-papo com uma mina, e dentro das suas opções você morre. De várias formas. Enforcada. Isso aí chama-se bate-papo wall. É, meu bate-papo UOL com uma mina, um espírito de uma mina psicopata. Aí você morre enforcado, você ignora ela, você começa a dar muita trela, ela vem pelas suas costas e arranca o coração. Se você tenta fugir, ela aparece no carro. Pô, não sei qual é o objetivo do jogo. Tem que falar assim, não. Breve gameplay do Godoka com esse jogo. Não vou jogar nem. Os troços nem fodendo. Não, o jogo não dá, mesmo, porque ele é 8 bits, né, o estilo do gráfico, assim. Mas, pô, Lake View Cabin, eu não jogo nem a pau, tá aí, é desse estilo. Sério? Aí mesmo eu passei o Lake View Cabin aquela vez, né? Então, tipo assim, foi, por enquanto foi a primeira compra que eu fiz no Steam, assim que eu me arrependi. Devolveu o dinheiro. Não, o problema é que passou, eu tinha comprado e fiquei enrolando pra jogar, aí passou o prazo. Ah, eu já fiz isso também. Lembrei do jogo, mas já passou minha vez. Mais alguma coisa? Não, tá de boa. Então, show. Zwaist. Bom, ficou só dois joguinhos, Mass Effect Andromeda. Sério? E foi uma puta tristeza, o pessoal tá. Eu não joguei ainda, mas de ver o pessoal malhando assim, não que só pena. O negócio da história, mas tipo. Eu vi um vídeo, cara, é muito bugado, é um bug bizarro. Speed. Esse que eu ia falar, eu fico triste toda vez que você se exclui de novo, saca? Que porra nasce e só toma no cu, saca? Pois é, te ouviram e não estão lançando mais, eu vou lançar mais tão cedo. Teus lamentos. Mas é isso, cara. O Mass Effect Andromeda aqui é uma puta tristeza, um puta jogo que eu queria jogar. Apesar que eu ganhei um jogo aí, fazendo apostas ilegais com um colega. Depois eu explico o que eu apostei, mas não foi meu top. Porra, ganhei um voucher de promoção da Steam, tem que usar, cara. 40% de desconto no Inside. Ah, eu ganhei também, mas ele continua caro. Porque você tem limbo, o né? É, mas ele continua caro. Ai, vamos esperar mais Steam Save. Zero, cara, que é mó decepção. Mais alguma coisa, é isso? Não, sei, sei. Tá bom. Sirvini. É, porque só tem mais eu, né? Não, ainda tem o Marcel. Ah, então deixa o Marcel falar. Tá, então vai lá, Marcel. Tem mais algum? Uma coisa que eu desindico é um filme chamado Incarnate. Não sei qual é o nome dele em português, acho que é Dominação. O Exorcismo do Mal. Do mal, sério? Não, eu tô... Qualquer coisa com demônios, não, bota exorcismo pra não, aprender. É possível, cara, é possível que seja. É possível. Hoje todo filme de terror, você não tem exorcismo, tem paranormal no filme. No é, filme. Exato. Do além. Eu vou lançar um filme chamado Exorcismo Paranormal. Do além. O original não é melhor, é Dominação. É, a Dominação, então. E é uma bosta esse filme. Não tem nada de bom nele. Não tem nem como descrever o quão ruim é. Ele parece um trailer de 2 horas. Assim. É do Snyder? Ah, é isso que eu ia falar, é. Tranquilo. Porque é muito. É de um tal de Brad Peyton. Brad Peyton. Olha, é, tipo, entra na IMDb desse cara e dá uma olhada na foto dele. Ele parece o Pee-wee Herman misturado com o Borat, tá ligado? Tipo, caralho, eu preciso ver isso, cara. This is the greatest movie in all the world. Olha, os estúdios que produzem esse filme. A Bruno Rosa, que ele produziu o filme do Shyamalan, né? E o estúdio da WWE. Nossa. Eita porra. Caralho. Não, realmente. Tá, Vini, vai lá. Chora tuas mágoas aí. Choram as rosas, cara, baita música, não zoa. Então vamos lá. Primeiramente eu gostaria de dizer que Bleach é a maior ofensa que a indústria dos mangás já fez a todos os fãs e leitores e todas as pessoas, todos os animais, todas as galinhas, cachorrinhos, gatinhos, a todas as árvores que tentaram matar a humanidade do Shyamalan, cara. Cara, Bleach é um bagulho muito escroto, velho. Eu tô lendo a última saga, cara. Tô lendo o maluco saga. O maluco te enrola, meu. O maluco que enrola uma... O maluco enrolou por 16 anos, velho. 16 anos ele enrolou, cara, pra ter um final bosta, cara. Que final merda, velho. Se você ficou bolado com Lost, cara, você não sabe nada, cara. Você não leu Bleach, cara. Vai tomar no seu cu, cara. Que bosta esse final de Bleach, velho. O cara enrola tanto, velho. Mas ele enrola tanto que o final, ele não acaba na hora. Ele pula 10 anos pro futuro. No meio da luta. Ele pula 10 anos pro futuro. E acaba sem luta. Porque não tem luta. Tu sabe por que foi, né? É, vou saber, cara. Foda-se essa porra. A Shonen Jump mandou ele acabar porque ele tava vendendo. Aí, sei lá, inventa. Acaba o que tiver. Aí termina essa porra aí que tiver. É por isso que ele tem que inventar um final. Bonagai. Tava. Os caras cancelaram o anime. Ninguém aguentava mais essa merda, cara. Tão lá no cu, cara. Eu não me sinto traído porque eu sabia, cara. Eu sabia que ia ser ruim. Tá ligado? Esses mangá de bosta, né? Acabou de me decepcionar de novo agora, que eu fui abrir uma página de jogos aqui, aí tá lá, confira novos screenshots de Shinobi, ô, é legal! Naruto do Boruto do Shinobi. nossa, cara! Só a página terminar de carregar. Os velhos só leu o Shinobi, ficou empolgadaço, cara. Mega Drive voltou, beleza aí. Naruto Chavasca lá. X-Pudding lá. Que merda, X-Bacon, não sei como é que fala. Naruto X-Bacon. Cara, X-Pudding pra mim é uma marca de cachorro escrota, saca? X-Pudding. Eu tenho o Lulu da Pomerânia, eu tenho o Cheats, eu tenho o X-Pudding. Ô Vini, talvez a gente ainda faça um especial Bleach. É, ou talvez. Um podcast sobre sobre animes ruins que desandaram no meio do caminho. Ou de repente no Coisas que Irritem eu fale de novo Bleach, porque vai ecoar, cara. Essa merda vai ecoar por muito tempo. Já tem um post do Harvey aí com uns 10 motivos. É, leiam lá, tá bem legal. Eu não li, mas a minha filha leu e disse que tá bem legal. Ele conseguiu resumir pra 10 motivos, a gente sabe que tem mais, né? É, mas eu na verdade eu vou pegar esse post dele, eu vou reformular esse post dele e eu vou fazer 40,5 motivos pra odiar esta merda. É uma merda. Tá, Vini, tu tem mais alguma coisa? Tenho sim, eu vou desindicar o pior filme que eu já vi na minha vida. Que eu vivo falando dele, que é o pior filme que eu já vi na minha vida. Que é Soldado Universal 4. Achei que tava juízo... Surfistas Ninja, tá ligado? Não, já tem um especial lá. Inclusive, isso é ruim. Levando, põe o link aí do Surfistas Ninja. É, porque Surfistas Ninja tenta ser engraçado, cara. Sim. Soldado Universal 4, o Dia do Julgamento, não. É eu comecei a assistir essa merda e pensei assim, ok, eu assisti o 3, foi horrível, e eu quero assistir o 4. E eu fui. Cara, é terrível. Ele é estrelado pelo também astro marcial do Pit Fighter, né, o Scott Adkins. Sim. Por sinal, ele queria muito ser o Punho de Ferro, né? Sim. O Scott Adkins, ele queria ser muito Punho de Ferro. E ele tá no universo cinematográfico da Marvel. Ele é o capanga que morre morto pelo Dr. Strange. Pela capa do Dr. Strange. Verdade. E tem um nome, ele não é só um capanga, ele tem um nome, mas ninguém lembra. Sim. E, cara, esse filme ele é tão ruim, cara. Ele é tão ruim que ele não tem atores. Ele tem lutadores de MMA que foram contratados pra apanhar do Scott Adkins. Verdade, desde o 3, na verdade. E esse filme, ele traz de volta o Jean-Claude Van Damme, ele traz o Dolph Lundgren como vilões, porque os dois são vilão do filme. Sim. Porque agora os soldados universais, entre aspas, eles criaram uma seita. É tipo uma seita religiosa. O Universal do Reino de Deus. É tipo isso, é o soldado universal do Reino de Deus, cara. Não. E aí, tipo. Eles tentam imitar Apocalipse Sinal. Exatamente. E aí o Jean-Claude Van Damme, ele vira tipo assim o. Porra, fala um pastor aí que não seja o Malafaia. Puta, tu falou. Pô, pastor, eu pensei em Malafaia, né? Não. Valdomígio. O Jean-Claude Van Damme, ele é o cara que fala. Ele é o cara que entra na mente dos caras, e nesse filme ele parece muito drogado, cara. Sim. Parece que ele tá muito drogado, tipo, ele não parece que ele tá atuando, tá ligado? Parece que ele cheirou umas 35 carretas. Que é bem possível, na verdade. Verdade. E o Dolph Lundgren é o Malafaia, tá ligado? Ele é o que dá a pilha errada, fala, tem que lá chutar travesti mesmo. É muito ruim, as cenas de luta são terríveis. Por que o Van Damme tá com essa cara branca, cara? Cara, é muito bizarro, velho. E demora uns 40 minutos pra ele começar a lutar. É muito bizarro, cara. Isso aí é bastidores, cara. Isso aí é bastidores. O cara, ele enfiou a cabeça num balde de cocaína. É, cara. Deitou o cabelo, literalmente. Cara, você lembra, velho, de Trovão Tropical? Passa o filme inteiro. Verdade. Passa o filme inteiro que o Scott Adkins tem a memória dos caras matando a família dele. Que ele se fudeu pra caralho. Ele quer matar os caras, ele quer se vingar e tal. E daí ele mata o Dolph Lundgren, mata o Van Damme, chuta o cu de um outro cara que deve ser do leste europeu, que luta MMA lá, que tem uma cara de sequestrador. Tem uma cena ridícula que passa num motel que aparece um pau de um negão, que é extremamente necessária. Assim, fala isso. Tem uma mina também que aparece. Qual é o nome do filme mesmo? É, Soldado Universal, Dia do Julgamento. Cara, peraí, o 3 também é com o Van Damme, cara? O 3 é com o Van Damme e com o Dolph Lundgren também. Só que, na verdade, eles são clones dos personagens originais, cara. Nossa. Deixa eu tanto no 3 quanto no 4. Só deixa melhor. Eu explicar, se não cortar, deixa eu explicar a cronologia de Soldado Universal. Ah, lá vai, vamos lá. Tem o primeiro filme dos anos 80, que. Do começo dos anos 90, né? 90, né? Pronto. O 2 e o 3 saíram pra televisão e são estrelados por um ator de futebol americano, um jogador de futebol americano. E eles são deram pra TV. O 2, que saiu depois que era a Ressurreição, que tem o Michael J. White, ele é considerado ela é a continuação dos filmes da TV. Só que ele ignora... É tipo, ele continua ali e você não entende nada. Porque no filme da TV, o personagem de Van Damme voltou a ser humano. E no o 3, ele ignora todos esses e é uma continuação direta do 1. Eu tô sendo cortado, né? Não tá, cara. É que eu tô pensando no universo cinematográfico Soldado Universal. Você vai precisar assistir o 1, o 3 e o 4. Será que o Street Fighter não tá no mesmo universo? Isso aí? O Street Fighter tá lá. Possivelmente. Não, é que rola um plot twist no final do Soldado Universal 4, cara. Aí que tá, meu. No final do Soldado Universal 4, o Scott Adkins descobre que, na verdade, ele é um clone. Sim. E que ele tem memórias implantadas, cara. Ele, tipo, ele é o Wolverine antes do filme do Wolverine. Olha que fuder. E aí ele descobre que existem mais dele, cara. Ele é vários caras. É tipo a Alice de Resident Evil. Exatamente. Olha só que da hora, cara. Eu pensei na Ripley, no Alien 4. É, nossa, velho. Vocês estão ótimos aí. Ah, eu gosto do Alien 4, cara. Eu sei que ele é ruim, mas eu gosto dele. Vai lá, eu sei que tu deve ter mais algumas coisas nesse teu coraçãozinho aí. Então, já falei do Bleach. Botei um pouquinho desse ódio pra fora, né? Tem o... Soldado Universal 4, que é um dos piores filmes que eu já vi. Cara, eu queria falar muito sobre o Vovozona, cara. Eu tenho um ódio desses filmes. Não vai falar muito, cara. A gente tá com o tempo estourado já. Eu queria que todas as pessoas relacionadas ao Vovozona, tipo, queimassem no inferno. Eu realmente odeio muito esses filmes. Com a raiva mortal dele. Eu queria dizer, não leiam Orgulho e Preconceito, porque é uma bosta. O filme é um lixo, é uma bosta também. Nossa, o filme, cara, eu vi o trailer no cinema uma vez e eu disse, nossa, velho, que bagulho mal feito. Já, a obra original já é uma merda. Não sei porque que eles acharam que Mistura Zumbi ia ficar bom. É por causa do modinha, né, cara, de Abraham Lincoln. É verdade. É outra bosta do cacete. É. Matadores de Vampiras Lésbicas. Esse é legal, meu, dublado pelo João Gordo. Sim, é um filme que não passa nem perto de nenhum desses três frases. O pior do filme do Abraham Lincoln com os vampiros é que no meio quer ser sério. Ele esquece os vampiros e faz uma história, né? Exato, exato. Ah, eu lembrei do Jesus Christ Vampire Hunter também. Savage Sword of Jesus, cara. Tá vindo aí. Tá vindo aí. É o Schwarzenegger. Savage Sword of Jesus. I'm gonna make you believe in my father. Pray, brothers and sisters. Get to the chopper! Get to the church now! Get to the church now! Get down! God, Father, they don't know what they're doing! Forgive them! I will be back in 3 days! O Barrabás vai ser o Dom Plano, cara! Nossa! Vai ser tipo o Mercenário, só que na bíblica, tá ligado? Pedro vai ser o Stallone, o Schwarzenegger vai ser o Jesus. Cara, ia ser um filme do caralho, meu. Não, o melhor, imagina essa porra dirigida pelo Mel Gibson, cara. Que do caralho que ia ser, velho. Dirigida pelo Mel Gibson. Cara, ia ser sangue, lágrimas, suor e napalm. Jesus e Pedro ia ser um duplo de policiais. E Judas ia ser quem? É traficante. Judas podia ser o pai do Chris, cara. O pai do Chris podia ser o Judas. Você pega os dois favoritos lá do Jesus, que se não me engano era Thiago e Pedro, saca? Aí você coloca o Stallone e o... Kurt Russell, cara. É, exatamente, cara. Pra reprisar o Tank Cash, cara. E eu queria, falando agora que a gente tá falando de... Jesus repartindo o pão, o Stallone cobra cortando a pizza. Uma tesoura! Mas, zoeiras à parte, agora agora que eu lembrei dessa parte, eu desindico o Jesus Christ Superstar, o remake. Não chega aos pés da versão original, do primeiro musical, que é um musical a fuder para caralho, e uma das partes mais a fuder é o Judas. O Judas no não chega aos pés do original, cara. Eu desindico, acho que é de 2000, cara. Não lembro de quanto que é, mas é... Já tá na hora de rolar outro, inclusive. É. Ah, nem brinca, cara. Nem brinca. No antigo Judas Priesta. Deu, Vini? Errou? É, tem mais coisa aqui, mas eu tô puto ainda por causa do Bleach. Então deixa eu... Marcel, faz teu serviço aí, por favor. serviço, meu merchan. Cara, marceltrindade.com pra ver meu portfólio de ilustrador e cartunista lá. E no sábado agora... Ah, não vai rolar até lá, né? Já vai ter passado, né? Então tá, então era isso. Deixa o rabo aí. Muito obrigado aí por participar. Valeu. Então é isso aí, pessoal. Terminando as indicações, se eu não falhar aqui minha voz, se bem que sou eu que tô gravando, então não tem problema. Curte as coisas tudo aí, até semana que vem. Falou, abraço. É, Coto. Falou. Pra mim não.